tava editando essa segunda parte desse podcast quando, de repente, sou transferido para a faixa de Gaza e tiros e bombas e AR-15.50 vira trilha sonora da minha madrugada. Aconteceu um assalto aqui em Ribeirão Preto, do lado, praticamente, da minha casa, sei lá, do lado é exagero, mas uns 4 ou 5 quarteirões de distância. E os caras, meu, apavoraram e usaram armas que, sei lá, nem... que a polícia nunca chegaria perto, de fato, de ter polícia brasileira, polícia militar brasileira. Como consequência, eles roubaram 60 milhões de reais. Mano, é tanto dinheiro que eu não sei o que dá pra fazer com 60 milhões de reais. Sei lá, dá pra comprar um apartamento da hora na praia, dá pra, sei lá, fazer viagem, dá pra comprar alguns quilos de feijão. Eles tiveram um pouco de azar porque eles roubaram em espécie e não em barras de ouro, que, como todo mundo sabe, vale mais do que dinheiro. O assalto foi ultra organizado, 20 caras se organizaram de uma forma sinistra e conseguiram aí fazer o serviço de uma maneira foda, isolaram o quarteirão, fecharam rua e o caralho. E pensando sobre isso, né, e fazendo algumas reflexões, né, sobre isso, eu cheguei numa conclusão, isso que prova, né, algumas coisas sobre o brasileiro. Isso prova que o brasileiro bem remunerado faz serviço direito, né? Não querendo incentivar ninguém a roubar, porque roubar é escroto. Roubar não se deve roubar nada, mas... isso prova que uma boa remuneração faz valer a pena o serviço, né? Claro que você nunca vai fazer um serviço que vai te pagar 60 milhões de reais. Mas claro, né? É proporcional ao risco. Então, o lucro é proporcional ao risco. Mas eu achei isso engraçado, porque, pensa bem, tirando algumas profissões mais vistosas e que faz parte do cenário público brasileiro há muito tempo, né, sabe aquelas profissões que todo mundo sabe que se você realmente seguir você vai ganhar uma grana, tirando essas, todas as outras remuneram extremamente mal, e talvez esse seja um dos problemas, né, de porque as coisas não funcionam aqui dentro, sei lá. Viajei, mas é uma reflexão que talvez valha a pena você pensar um pouquinho. E pensando em dicas de filme da semana, ou sei lá, do mês, ou sei lá, do... não sei, de quanto em quanto tempo eu vou fazer esse podcast. Pra você que tá procurando coisas diferentes do que tá por aí, como por exemplo, sei lá, procurando Dory, filme do Porta dos Fundos. Tem uma indicação muito boa de filme, um filme brasileiro, nacional, chamado Boi Neon, direção de Gabriel Mascaro, e o ator principal, quem estrela o filme, é o Juliano Casarré. Filme muito bom, cara, filme que me chocou em vários sentidos, filme muito bonito de se assistir, tem uma fotografia bem bacana, ganhou alguns prêmios aí, tá concorrendo a vários outros nesses circuitos mais underground de cinema. É um filme muito bom, é um filme muito difícil de assistir, mas ainda assim é um filme muito bom. Um filme polêmico de um jeito nada convencional. Ele não é aquele clichê polêmico, sabe? Ele é polêmico porque fala sobre assuntos. Não, nada disso. Ele é polêmico porque, meu amigo, assista que você vai entender e depois você me fala. Boi Neon, cara, filme nacional, não é aquele filme quadradão, com aquela estética Globo Filmes. É um filme que vale a pena assistir, que foge daquele contexto também de favela, de policial, e que a gente tá acostumado, né, que faz tanto sucesso no Brasil. No mais, já quero agradecer aí por você tá ouvindo, não acaba agora, né, o podcast, porque seria ridículo um podcast de, sei lá, 3 minutos. Não tá acabando agora, vai ter mais uma segunda parte, uma conversa super engraçada entre dois amigos queridos, Matheus e Glauco. Então já queria agradecer os caras por terem participado, foi bem legal, foi uma conversa que a gente teve durante uma partida de Counter-Strike, sim, a gente joga isso ainda. Por falar em Counter-Strike, os moleques, acho que isso não vai interessar muito a ninguém, mas é bom, né, falar aqui, os moleques da SK ganharam aí o campeonato de Counter-Strike mundial e ficaram milionários aí, ganharam uma caralhada de dinheiro, parabéns pros moleques, mandaram bem, pude acompanhar, gostei, emocionei, e mostra que o Brasil tá indo longe aí nesses esportes eletrônicos. Que é uma coisa que eu acho meio estranho, não acho que pode ser chamado de esporte eletrônico, porque, enfim, Você não tira a bunda da cadeira e fala que é esporte eletrônico, esporte, mano. Esporte tem que correr, tem que suar pra fazer esporte, tá ligado? Concordo que é difícil, concordo que exige uma dedicação, mas também acho que chamar de esporte é exagero. Mesma coisa com a galera do poker, que chama de esporte da mente. Enfim, né, galera, vamos aceitar que não é esporte, mas que ainda assim é competitivo. Nem é porque é competitivo que tem que ser esporte. Mas enfim, mandar um abraço aí pro Glauco e pro Matheus, agradecer a participação deles. Ouça até o final que tá bem engraçado. Se você é menor de 18 anos, infelizmente, eu peço que você feche esse podcast agora, porque, enfim, não é indicado pra você. E se você gostar, por favor, compartilha, por favor, curta, por favor, mostre pros seus amigos. Se você não gostar também, faz a mesma coisa, curta, compartilha pra mostrar o que a gente é idiota e imbecil. E queria desculpar também pela qualidade do áudio, principalmente o áudio do Matheus ficou bem baixo, mas isso não depende muito de mim, né? A gente gravou pelo Skype, foi tudo meio que no improviso, sem pauta nenhuma, sem nada. E foi do jeito que deu pra fazer, mas ficou bem legal, deu pra dar bastante risada. E esse é o objetivo dessa segunda parte, fazer você rir, beleza? Então, curtei a conversa, foi muito bom, valeu, muito obrigado. What we do here is go back. Cliquei. Cara, olha só, acabou de me adicionar no Facebook uma pessoa chamada Novo Celseva Valentina. Sem maldade. Não, mentira, isso daqui é fake, certeza. Lógico. Novo Celseva Valentina. Meu amigo, eu vou te passar. O nome é Novo Celso Valentina, mas o nome do perfil é Vitor.car.18. Ê, Vitor, seu safadinho. Te passa aqui pelo Skype, mano. Dá uma olhada nesse perfil. Oi. Você tá rindo aí, já tá rindo, caralho. O Vitinho. Não, né? Já pensou? Ia ser muito bom, hein, mano. Eu tô colocando umas paradas da original da Netflix, mano. Até que dá pra perder um tempinho legal. Netflix, né? O que, que você assistiu de original? Aquele Fundamento Harry. E eu tava vendo agora Zena na Vida com Adam Sandler. E aí, Matheus, conta uma história pra gente, vai. Por favor. Uma história. Qualquer uma, não precisa ser de derrota, não. Mas se for de derrota, melhor ainda. Nossa! Vai, conta aí enquanto eu te dou a facada. Ai, ai, ai. Matei te dando um tiro no pau, mano. Um tiro no pau é uma coisa que não se faz. Não? Tipo, ô, você assistiu 8 Odiados? Cara, achei esse filme ontem de novo. Você vai ter um punheta aí, mano? Não. Tentar abaixar o volume. Ah, entendi. Achei que você tava se deleitando. Quando joga CS, você vê tão bizarro quanto. Então, mano, aí ontem eu tava assistindo, você falou um tiro de pau, né? Eu tava assistindo 8 Diabos ontem, de novo, velho. Nossa, que filme foda, hein, mano. Que parada, esse filme é... Na hora que o Samuel Jackson ficou velhinho, ele fala assim... Aí eu tirei a minha enorme pica negra pra fora. Isso. Muito foda. A hora que ele recebe o tiro na pica, mano, nossa. Pô, doeu em mim, mano. Sem maldade, mano. Imaginei a pica preta derretendo, mano. E aí eu fiquei chateado, mano. A lenda da pica que derreteu. É. Ah, contei pra algumas pessoas a lenda da folha sem cabeça. E aí? Muitas pessoas gostaram, cara. Mas pode repeti-la aqui, por favor. Conta pra gente então, vai, a lenda da trolha sem cabeça, uma boa história. Você vai ter que me ajudar, cara. Te ajudo. Tudo começa com uma briga entre um casal hétero. Eu acho que a gente tinha que ter música de romance aqui. Imagina que tem música de romance agora tocando. Nossa, cara. merece, essa história merece. Mas enfim, cara. Tudo começa com uma briga entre um casal e que a mulher, decepcionada com seu marido, fala que nunca mais quer ver esse corpo imundo na frente dela. Fernando! Que isso, que susto! Puta que era, Max! Não faça isso, Tomari Cruz. Aí, Fernando, fica muito puto. Aí rola um estuprozinho. Ô, louco! Estuprozinho. Tinha isso? Não estou lembrando dessa parte, não, hein? E ele chupa o brioco de Mari Cruz. Durante o estupro. Como Mari Cruz havia engolido a aliança, uma hora ela tem que sair pelo profissional. Sim. E no momento do estupro, a trolha fica emparelhada com o anel. Ai, ai, ai. Ah, acabou a parte. E o que acontece? Eu não sei. Sai a cabeça da trolha, do Fernando. Porém, essa história ficou mais divertida, poderia ser uma forma boa, cara. A cabeça da trolha falasse. Não, não. Só ela no final. Só ela no final. Dando uma lição. Dando uma lição de moral, assim, tipo os episódios do He-Man, né? A cabeça da trolha fala a moral da história, tá ligado? Isso seria muito bom, né? Use camisinha, crianças. Esse é Matheus Arcanjo, senhoras e senhores. Minha gente, tudo bem? Meu nome é Ronaldo Giovanelli. Gostaria de salientar que é uma satisfação inenarrável estar participando desse podcast e que o nosso amigo Matiola adora dedo no rabo. É nóis. E quem sabe algum dia eu vou ganhar dinheiro como youtuber, mas vamos aí. Já pensou? Imagina. Todos nós, né, mano? Todos nós, mano. Vamos filmar o Matiola pelado, mano. Pô, potencial nós tem, né, mano? Nós tem potencial para um boné, velho. Nós só não tem a vontade muito, assim, né? Ó, eu acho que nesse podcast a gente tinha que trabalhar o método chinês, mano. Explicar minuciosamente o método chinês antes de... Você sabe que já teve uma história que foi contada, que foi a da trolha sem cabeça, a lenda. Ela já foi... Ela já foi contada, sério, já. Mano? Como a gente contou, né? O senhor perdeu, cara. Hã? Ah, mano, cara. Essa foi o Matiola que contou. Isso é uma belíssima história. E ele mudou o fim, mano. Eu achei que foi um fim bem justo. Qual foi o fim que ele salientou, cara? O fim foi que, na verdade, a história é uma fábula. E no final, no final a cabeça da rola dá a lição de moral como se fosse um episódio do He-Man, tá ligado? O senhor perdeu, cara. Ficou. Excelente, mano. Porra, cara. Pois é, cara. Imagina aí. Só a cabeça da trolha dando uma lição de moral, tá ligado? Sim, só ela, só assim, meio sangrando. Tá fazendo meio... careta, tá ligado? É, meio tarantinão, assim, sabe? Final de filme Tarantino, assim. Só que é um episódio do He-Man, mano. Acho que se o Tarantino tivesse algum dia feito... A edição de algum filme do episódio do He-Man seria esse, mano. Ah, das vezes, mano, vai que surge pra ele, né? Nós estamos fazendo esse belo podcast aqui, vai que rola. Caso eu saia do jogo, é vontade de cagar, porque eu não tô muito bem, velho. Justo. Você tá. Você comeu alguma coisa ruim? Pô, sei lá o que tá acontecendo, cara. sei lá, só sei que é uma dor que vem, uns dias, vem me apertando o rabo, aí tem que soltar, senão pode. Não, mas você tem sorte que ainda aperta o rabo, então, velho. Então, imagina. Porque tem caganeira que nem isso faz, você tá manja ligado, aquela, né? Manja aquela pré-contração, assim, ó, aí você sai correndo. Nossa. Então, mano, nossa, eu fiquei chateadaço, velho, eu tava em casa esses dias morgando, mano, nu. Aí eu falei, ah, mano, vamos ver o que rola na merda do Facebook. De repente, mano, um ao vivo do Bolsonaro, tá ligado, mano? Um aeroporto X aí. Mano, nossa, que escrotice, velho. Eu fiquei magoado. Mano, nossa, a galera no aeroporto. Bolsonaro, nosso presidente, não sei o quê. Não sei o que lá, vamos lá, Bolsonaro, é foda, não sei o que, uma fita assim, tá ligado? Do nada, mano, ele começou a defecar pela boca, só pra variar um pedacinho. Não, não, olha a defecação que ele falou, tá ligado? Ele mandou assim, meu, essa galera de ONG aí, no meu governo, vai ter que começar a trabalhar. Isso. Por quê? Porque esse negócio de ficar aí de direitos humanos e não sei o que, isso aí é furado. Vão tudo se fuder na minha mão. E não sei o que. E não sei o que lá. Tudo um bando de vagabundo. E a galera, uhul, vamos lá, Bolsonaro, vamos lá. Ah, eu não esperava menos disso. Nossa, meu Deus do céu. Nossa, essa foi feia, mano. Ah, não, é tenebroso, mano. Mas você sabe que tem um livro do Nelson Rodrigues? Um texto do Nelson Rodrigues? Chama Cabra Vadia o livro. E um texto dele... Que fala sobre o idiota da objetividade. Que fala, mano, que... pra qualquer idiota, banquinho é palanque, tá ligado? Nossa, velho. Nelson não esperava menos dele. Então, mano, é... Aquela história, né, mano? O cara tá num banquinho achando que tá num palanque, mano. E meia dúzia de otário gritando o nome dele. Mas é aquela... Então, só que quanto... O problema é que quanto mais otário grita, mais otário chega, né, velho? Belíssima colocação. É a cara do isso Matiola correr atrás do Bolsonaro. Isso é um perigo, velho. Olha a rola. What we do here is go back, back, back, back, back. Era uma vez. Um menino são carlense. Que tinha grande amor e afinco por sexo. Boa história. Começou bem, hein, mano? Começou bem. Esse menino buscava novas emoções para sua vida. Então, frequentou um dos prostíbulos rampeiros da cidade. Ao chegar no prostíbulo, reparou que uma puta vesga ele olhava. É complicado reparar que uma puta vesga ele olha, pois ela é vesga. Então, ele foi até o encontro da puta vesga e... Começou um diálogo sobre Heidegger. Com a puta vesga. Para sua surpresa, a puta era pós-graduada em Heidegger e fazia o serviço de prostituição como um ato de elevação de ego. Nossa. Para encurtar a história, ambos conversaram sobre Heidegger e tomaram Diabo Verde por um bom tempo. Diabo Verde, traduzindo... Puta, esqueci o nome da cerveja. Bavária. Depois dessa bela conversa com o cheiro de Bavária, o menino lhe perguntou quanto era o programa. A puta disse que naquela noite seria com puro e simples prazer na elaboração de sexo novo. Eu não sei o que isso quer dizer, mas me veio na cabeça, eu falei. Elaboração de sexo o quê? Novo. O que seria um sexo novo? Sexo novo? É. Cara, um sexo novo... Os praticantes... Pausa na minha história. Os caras que não conhecem o que é sexo novo, eu vou tentar explicar... Em algumas palavras, assim. Ah, já sei como explicar o que é sexo foi, novo numa palavra. Foi uma palavra? Foi um movimento que surgiu lá na Tropicália. No Sudão do Sul? É. Junto ali com Gilberto Gil, nos Novos Baianos. vou explicar o que é sexo novo. Que consiste em bater punheta com o dedinho no rabo. Ah, da mesma mão. Isso aí é sexo velho, mano. Pessoal velho? É. Seu old school. Você, diria pra você que isso é tão arcaico quanto... sei lá. Quando enfiar os dois, né? É. Não, diria mais. É, a simples tradução do que é um sexo velho ou do que é um sexo novo é Mateus. Essa é a síntese do que é um sexo novo. Um menino que nunca fez e pela primeira vez se desvela para ele o ato sexual. Mas continuando a história, quando o menino jovial de São Carlos chegou ao quarto e a puta pós-graduada em Heidegger arrancou a roupa, ele ficou surpreso, pois debaixo de uma bela calcinha vermelha havia uma trolha. Medo, né? Naquele momento ele se questionou: o que Heidegger faria? Com a trolha? É. Isso. Um desconforto existencial no rapaz, que por um momento se questionou: pipocarei? Ele logo se responde: não pipocarei. E foi pra cima da trolha do trabalho. O quê, Matheus? Deixa eu contar a história, tô inspiradinho. Foi pra cima com afinco da rolha do travesti. Da rolha não, da rolha, desculpa. Caralho, Glauco. Esperava mais de você, cara.